Bahia pra Gil, passou para Gilmar. Eu vou ligar pra ele agora. O que tem aí em Gilmar? Eu posso ir, venha me buscar. Disse que ia pra Gil, passou para Gilmar. Eu vou ligar pra ele agora. O que tem aí em Gilmar? Eu posso ir, venha me buscar. Eu tomei nojo das suas mentiras. Para mim é o homem, tô tomando pavor. Eu tomei nojo das suas mentiras. Para mim é o homem, tô tomando pavor. Fábio Max, vem abrir a porta. Fábio Max, tu vem abrir a porta. Gil passou para Gilmar. Eu vou ligar pra ele agora. O que tem aí em Gilmar? Eu posso ir, venha me buscar. Disse que ia pra Gil, passou para Gilmar. Eu vou ligar pra ele agora. O que tem aí em Gilmar? Eu posso ir, venha me buscar. Nojo das suas mentiras. Para mim é o homem, tô tomando pavor. Eu tomei nojo das suas mentiras.